Pelo hip aí, não é? Então, essa parada é maneira. Hã? Essa matéria, quem tá tocando? Então, é a galera que disponibilizou aí esse servidor aqui, ó. Chiroyuri.com Ninjanas aqui, tá ligado? Eles que disponibilizaram. Mas tipo, se eu quiser, eu posso pegar aqui agora? Botão de carro. Aí eu vou botar o. Thank you.